Prepare-se. A partir de agora, você irá mudar todos os seus conceitos sobre músicas da saudade. Está começando. Mais um show com a música e a qualidade dele. DJ Rafael Saudade. Countdown sequence. Oferecendo pra você a melhor sequência da saudade. Em um estilo inigualável. Agora. Eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que sua viagem ao passado. Alô, DJ Rafael Saudade. O show é com você. Tu sabe, filho. Saudade, hein? Mas a gente quer agradecer com muito carinho os amigos aí do São Cruzeirão, meu parceiro DJ Duda, ele e o DJ Jarinho, essa galera que deu o pontapé inicial nessa festa baidégua, aqui a ressaca da metrópole, e o Rubi chega junto pra detonar, vamos lá! Valeu, Duda! Um especial os amigos aí, a Gangue da Saudade aqui com a gente também. Forte abraço aí, o Júnior Carla. Valeu! E se você me ama, eu sei que vai me entender. Uma canção que o tempo em... Amigos lá de coração, forte abraço, hein? Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Super poderoso Rubi. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar por mim. Uhum. Saudade. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas. E o coração. E o coração. Como na letra da canção. Saudade original te detonando, hein? Hoje Metrópolis de Hell é seca! Sônia Gardini fazendo o caqueado na Metrópole. O nosso Rubi Saudade e o Cruzeirão. Vamos lá! Olha só, mandando um forte abraço especial. Aí, as nossas passageiras. A amiga Belzinha, ela, a Rayane, já por aqui também. Um abraço especial do Rafael Saudade, hein? Falou, Cracia! Abraço, filho, aquele. Dizem que ele esqueceu. Olha só, abraço especial ao amigo Neto, sua esposa Mary, a galera curtindo o som de boa. A nossa festa aqui na Metrópole, hein? Bora, Duda, traz logo o pacote pra cá. Gente boa. Não chega, Jairinho. Viver sem você. Bora, Júnior! Volte, lhe peço. abraço. Fala, pausão da Casal Feliz, Jamuraguiri e o Fábio da Pedreira, vou te contar. Vem pra longe de mim. E as taradinhas, agora aqui no Rubi. Alô, taradinha. Não deixe que as... Só moleca doida, hein? Não chega, Jairinho. Te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de me resta, só tenho esperança de vê-la voltar e todos meus erros passados você perdoar. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Agora, meu filho, na minha boca te entrega, Douglas. Entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Se entrega pra mim, meu parceiro Dilton. Alô, Dilton. Ele é Marcia também, já por ali. Lá no camarote, pode abraço. A Marcelle também, toda a galera. E em troca te dou um lugar no meu coração. Ah, tu já sabes o quanto te quero. É isso mesmo. Espero, toma logo uma decisão. Então, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Poderoso Rubi. E entrega pra mim. Se entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Pra mim. Bora, Gangue da Saudade, cadê vocês, hein? Júnior Carla, Gangue da Saudade. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor, que em troca te dou um lugar no meu coração. Eu disquei o seu telefone. Eu gritava e chamava o seu nome. Não adiantou. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar. cantar. O quê? Outro mundo lá. O parceiro feio, alô feio. Quem que der saudade aqui com a gente? Pode abraçar. Eu não fico mais aqui. Bora, Pedrão! Mas o bombo na sua vida é tudo que fui. Mas o bombo na sua vida é tudo que fui. Alô, gangue da saudade, é do Rubi, tu sabes. Esquecer para sempre o passado e as minhas dores. Toninho Pedrão, Ilha Vete. Lá do Marex, a galera curtindo só de boa, hein? Bora, Graciano! Sei de sofrer. Bora beber, meu filho, bora beber, bora. Vou tentar. Eu te juro que eu pago, eu te juro. Outro mundo lá fora. Largo tudo. Ei, Belzinha! Vou embora. Eu não fico mais aqui. Jacaré, alô, jacaré. Desceu demais. É, Patildon. Tá do jeito que tu gosta, meu filho. Saudade original. Sertão é como as flores. Não se dá a qualquer um. Você quis ter mil amores. E aí, pô? Agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores. E conhece o Long Dong aí? Agora não tem nenhum. Besteira. Cesteiro que faz um cesto. Só Delma, o Tito e o Orsélio, a galera curtindo a nossa festa Pai Dégua, aqui a ressaca mais gostosa da cidade, Metrópolis de Real, é Rubinho Cruzeirão, minha irmã. Você andou para trás, cadê tudo, né? E abaixou até o chão, vendo só, minha irmã. Agora desceu demais, ao pedir o meu perdão. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Cesteiro que faz... Givaldo Gravações CDs. Se puder, você não usa cabresto. Vá dormir onde quiser. Eu não penso e nem desejo ver você em minha cama. E você? Deu pra caranguejo. Saudade original de detonar, né? Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. Estava tomando café quando alguém te chamou. Abri a janela e me disse que era um florista. Era o Pedrão. Pediu que assinasse um recibo e um buquê me entregou. Na carta que acompanhava eu notei o seu nome e tive uma imensa vontade de abrir para ler. Mas só de pensar que você pode amar outro homem rasguei o envelope e tentei bem depressa esquecer. DJ Rafael. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. É com a C. Sei que era verdade. Olha, DJ Guiguinho, saudade aí do Cruzeirão. O número 2, forte abraço, Guiguinho. Valeu! Sei, veio saudade, velho. A verdade. Agora veio. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em saudade. Pensei em fazer uma cena, arrumar minhas malas. DJ Rafael. Que o orgulho DJ Jairinho. Mais alto que o amor. Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros, lutar por quem ama só faz aumentar seu valor. Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa. Mais tarde, Sandro. Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei. Rapaz, é a Virgínia que tá ali, a Virgínia. É, eu vou te contar, Virgínia. Pouco a pouco. Jurunas, a maninha do Jairinho aqui com a gente. Falou, Virgínia. Ninguém vou te contar, hein? Dar mais amor do que eu sempre te dei. E a saudade original. Sei. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. DJ Rafael, saudade. Olha só, turma de Souri, forte abraço especial. É Metrópole City Hall, é sucesso, é saudade, meu irmão. Oi! Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir. Elzinho, aconteceu cada coisa, viu? Tanta coisa, e o nosso amor de repente mudou. Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou. Sei que pra mim foi um sonho, mas não me envergonho e digo porquê. Você foi na minha vida o que eu sempre quis. Grande Jacaré, hein? Equipe Acabou Sucesso. Mas sei. E aí, meu filho? E a seu lado. A equipe Pesadelo aqui com a gente. Forte abraço. Fiz. Toda a verdade foi dita e já não me importa. Você fez já. Ei, Cunha, que chegou, meu irmão. E o nosso parceiro Johnny aí dos Correios. E de uma vez. E ali, a lá de Margarina. É. Tudo na vida se passa e eu nem de graça quero você. Procure o seu caminho que eu sigo sozinho e digo porquê. Johnny e Lia. Johnny e Lia. O casal Saudade do Rubi. Eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser feliz. Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei. Ora bolas, meu irmão. Olha, gangue! Ora bolas, como eu te adoro. Eu adoro vocês, viu? Muito, muito bom. Te quero, te adoro, meu amor. E a Belzinha! Coisinha linda. Venha me trazer o seu carinho. Parceira Dinei, o rei do acerola do entroncamento. Já por aqui, só do caqueado, alô Dinei. Jefferson da Pisa Amarela, lá dos Jurunas, vale Jefferson. Jefferson da Bis Amarela, o homem sem fronteiras do Rubi Saudade. Bora, papai. Felicidade e a saudade. E com tanta luta, tanto dissabor, eu caí mil vezes. Alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. Pedrão e Nath, o casal top da saudade. E você que chora esta solidão. É, guardiã, essa camisa, dona, eu vou te contar. Irá para o seu coração. Saudade! Olha só. Já temos aí o churrasco, o sol pequeno lá na Tia France, viu? Você pode degustar as quitudes aqui da Casa da Metrópole. Só falar com a France lá atrás, próximo da portaria. E no mundo triste em que eu vivi e desesperei, quase que morri, esperei o dia da felicidade. Bora, jacaré, bora gastar o dinheiro, meu filho. Olha só os amigos lá de Mosqueiro. A mais especial aqui do Rafael Saudade, hein? Poderoso Rubi. Perguntei a viserante se o meu amor não vai mais voltar aos braços dele. Poderoso, poderoso, poderoso. Rubi, Rubi. E num murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de uma. Yeah. parceiro Milton lá de Marituba. Alô, Milton! O amor. E aí, meu filho? Um dia disse adeus. Olha só o Nildon, o rei da carne lá do Marex. A galera curtindo só de boa a nossa festa, Pai Dêmua. Abraço do Rafael Saudade, hein? Lá no setor da NET, lá do Maré. Ei, Guarro Mário! Não te esqueças, meu amor. Ele é sua esposa lá do Jardim. Mas te amor foi eu. É verdade. Sempre foi eu. Tô com saudade de você, meu amor. Que minha alma adoeceu. Isso porque tinha vizinho, né, meu amor? Milton de Marituba, já no nosso painel aí, forte abraço, alô Milton. Agora paga o rap pra ele agora. O Bazan, a Ana, os amigos lá do Cruzeirão. Para Duda, cadê você? Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando que passei ao lado dela. O que eu tinha repartia só com ela, e o verso que eu fazia era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nossa vida já não era mais aquela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivia ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nosso amor se derretendo feito vela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Eu também. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Bem, que ela podia entender. Meu parceiro Júnior, alô Júnior. Eu só queria não sofrer. Olha a pousada Casal Feliz, moleque do. Só queria. Ele e o Fábio da Pedreira. E vê-la bem, ah, é? Bem te se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Olha só as taradinhas do Rubi. Essa é aquele que chegou pra ficar aqui no Rubi Saudade, hein? Alô, taradinhas. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando Fábio Rico ao lado dela. Bora, Fábio. Quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela, nosso amor se derretendo feito vela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Ela então ficou só. Fazer engano seu, ninguém precisa.

acabar. É, Fábio Rico é muito bom, né? Eu tentei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para mim. E aí, jacaré? Você se foi e foi bom o final para mim. Eu não quero que você volte por viver assim. Se eu morrer, não tenha medo, ninguém vai me culpar. Eu pensei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para mim. E você se foi, classe A. Você se foi. Porque é pai dela, hein? E ponto final para mim. Para pra cima! Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o meu amor. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais fim. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Poderoso Rubi, há mais de meio século com vocês. Novo Rubi, a tecnologia mais avançada do mundo. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o meu amor. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Alô, gangue! Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais. Faz a fada! Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. Como é que é? De pé não cola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Oi! Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. Pé na cola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si, sem dó no sofá, não são notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Pedrão e Nath. Pedrão e Nath. O casal top da saudade. Jefferson da Brisa Amarela. O homem sem fronteiras do Rubi Saudade. Vem, amorzinho, me dar teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. De pé não cola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De pé no cola, de coco na escola, fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem. Olha só, abraço ao DJ Maurício, aí do Alto Som. Ele e a Aline e a Valéria curtindo a nossa nave da saudade. Abraço especial. Alô, filho! Não sou notas falsas pra lhe conquistar. E os amigos lá de Coraci! Rubi! É, quanta saudade, pai, Dego, a metrópole! Fiquei muito feliz quando você apareceu, dizendo que me amava. Era meu e me fez um convite que eu não pude. É o patrão Silva da Maravilha. Alô, Silva! Foi muito direta. Ele e o Ednei, cadê o Ednei? Ao me convidar. Alô, Carlinha! Você é uma delícia. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Delícia. vinheta, não joguei a vinheta. Me leva pra casa. Diz aí, Pedrão. Me leva pra casa. Meu parceiro Simon, lá de Marituba. Bate abaixo que é seu aqui do Douglas Rodrigues, William Pereira. É verdade. Olha aí, Pan. Olha o multimídia ali, ó. Uma saudade de você. Tá vendo só como é? E por isso. Obrigado, multimídia, já na área. Forte abraço, maninho. Se você me permite, quero lhe convidar. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Olha, Johnny Flair. Me leva pra casa. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Novo Rubi Saudade. Passageiras da nave da saudade. Você se foi sem me dizer adeus. E eu fiquei tão estranho. Marina Jacaré, equipe Pesadelo, a galera curtindo nossa festa Pai Dego aqui na metrópole. Vai, Jacaré! Clima só de leve, a nossa festa só começando aqui na metrópole. É saca, é o Bico Zerão. Só no Caquiano. Pega mosquitinho na área. Ah, mosquitinho. Já comeu o cabal. Oi. Meu cabal. Gerinho, então chega, Gerinho. Tô de mal contigo. Talentoso Marajoara. Nádia Promoter, agora ela é Rubi Saudade. Alô, Nilda, ela dá o maior valor em viajar na nave da saudade, Rubi. Rosinha, alô Rosinha. Gente, o Rubinho só tá de retornando aqui da metrópole, junto com o som do Cruzeirão, lá de Coracim, meu parceiro Duda, ele e o Jarinho, essa galera que, sem dúvida nenhuma, faz a onda lá em Coracim. E hoje aqui, junto com o nosso Rubinho, a nossa casa 5 estrelas, metrópole de Rabo. Alô, Duda, valeu! O casal Paulo e Dona Nina, já não quer viado no salão, um abraço especial. Esse casal que tava longe de curtir o Rubinho. Alô, Paulo! Bora, Johnny, bora beber, meu filho, bora perder a memória, porque tu sabe como é. Não te faz de dor. Johnny Bradia. Foi difícil. Não te esqueci. Eu confesso. Não esqueci. Saudade Gangue. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Jarinho, hein? Aí pro Tilton, pra Marcinha, como aí deu meio carinho no camarote, abraço especial. Essa galera que dá valor, hein? É igual a Gilmar, meu irmão. Bora, Gilmar! Nosso mestre Gilmar, o cara que apresenta o nosso poderoso Rubi na Metropolitana FM de segunda a sexta. Aí das 5 às 6 da tarde, gente. Sintonize e curta as melhores músicas da Metropolitana FM. Poderoso Rubi, é com ele, Gilmar. Você se apaixonar aqui, meu, do classe A pra alguém. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Ele esperou por muito tempo esse dia. Devia nos... Cala a boca, Cagoinho. Nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordar. Te amei. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas. Há tanto tempo. Para Mildon, lá de Marituba. Vamos gostar especialmente com a Andressa, lá de Marituba, alô Andressa. Não me olhe assim. Para Ricardo! Obrigado, multimídia, lá no camarote. Quem é perfeito? Maria Gilmar. Amo você. Que passou, passou, não importa. Paulo e Dona Nina. Pra cabeluda, pra cabeluda. E você, o resto tanto faz. Para, Johnny! Homem da Montila. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo. Na verdade, aí é lá do setor, meu irmão. Marcarém. Fala comigo. Quebre esse. Dá um beijo, com você eu vou fundo pro que der. E vier, sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto. Olha quem chegou, Playboy. Eu e você. O resto. A Jefferson da Pisa Amarela lá no painel. Olha aí, Jefferson. Brincando de se esconder. Azul. Seus olhos vermelhos. Jacaré. Vão jamais apagar. Aquela esperança que ela tem no olhar. Hilda e a Rosinha, hein? A sua história tá... Estavam viajando lá para os Estados Unidos. Não existe outro igual. Estão de volta na nave. Você na sua novela. Olha o sorriso dela. É a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda... Pega picotinho de ouro na área, meu filho. Bigodinho, domingo é repá, viu? Já sai. Tá. Quiser apostar. Pássaro, você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Johnny e Lia, o casal saudade do Rubim. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Pode cantar como esse pássaro.